isso é real. Ano 2030, agora é digital. Tudo em 3D, é só acessar. Você tá conectado pelo celular. Tira, tira, tira, tira a foto dela. Pra matar a saudade, põe de proteção de tela. Vai falar com ela, descola um pretexto. Quer economizar, manda mensagem de texto. Convida pra balada, chama pra sair. Escolhe no GPS um lugar pra curtir. iPod de 1 TB, iPhone de 1 TB. 24 horas na atmosfera. Reforce digital, new era digital. Acabo com a mentira do seu arsenal. Eu sou um animal, eu sou um canibal. Eu já tô logado, meu alvo é universal. Vivo do natural, meu flow é surreal. Eu sou o bem e o mal, notícia pro jornal. DG digital, eu sou sócio do Lau. Abasteço todo o mercado internacional. Tá de toca é o seu mal, tá atrasado é o seu mal. Eu sou o Wi-Fi, tu tá sempre sem sinal. O seu processador não é compatível. Eu processo a dor, o meu sistema é imbatível. Tu não chega no meu nível, sou do tipo invencível. Você é só peça usada, configuração terrível. Me chama de insensível, tô bom, mas tô invisível. Voando até o infinito, me deter é impossível. Ligo Avalon, essa é sem refrão. Fico on no Skype, chamo Alan no Japão. MacBook tá na mão, BlackBerry tá na mão. No trem em Milão, tô no último vagão. Descubro a senha do portão, invado a mansão. São Paulo e Curitiba junto na conexão.